garagem autorizada, fechando a zero. Muito obrigado. Nada, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Você é autorizado base curta, acordo parado, cabeceira 17, vento 140 graus, 099, check 3. Afirmativo, pouso parado, nota 7 autorizado, taxa de cavalo está gerenciado. Decolou agora em ala com o Fofero 506-127, controle 119-8-0, vamos voltar a regresso. Obrigado, 119-8-0, então regresso 85. Decola da 1-0, curva à direita, saída da El, transição Motiva, o controle 119-8 e o transponder 5542. 429-1, autorizado 340 até Campinas, decola 190. A primeira curva é direita no perfil da El, Motiva. Operazulu 10 até Pubada, Operazulu 167 Belo Horizonte, depois segue a rota. O controle 19-8, 5542, transponder azul 4299 no portão 9. Cliente, chamar e puxa para o puxa acionamento, vai ser já nós. Vai chamar, obrigado. Fala parte, segundo 095, PUB 178, autônomo 62-50, Zaina Galeão. Táxi à direita, gol 095, ponto espera da 1018-95, a torre Goiás. Subir táxi, ponto espera da 1018-95, gol 1095. Oceanet 6312, clear taxi to gate number 3, observe the 1737 from gol. Roger, clear taxi to gate number 3, 6312. Quatro horas de autonomia, 68 a bordo, nosso alternado primário Natal. Copiado, azul 2796, táxi em frente, observe o A320 da Oceané, que vai partir aqui no Gate 3. Siga o táxi via pátio principal Índia, no ponto de história da 1018-95, a torre. Boa viagem. Táxi Índia, ponto de espera da 1014-1095, será na disputa, obrigado. Ciência, pode falar do solo, Tiara Satão. Decolagem, decolou aos 2-9, aguarda a transferência. Aguarda a transferência, então. Hotel Juliette Serra, 3-0, estacionar sequência livre. O 1095 informa o tráfego de cobertura da pista auxiliar, comprou a Nordeste na Eletro e financiou decolagem, o vento no 40 graus 099, decolagem pista 1-0 autorizado. Decolagem 1-0, igual a 095. A forma de saída patão, controle agora em 119, decimal 80. 1980. Oi, bom dia, azul 2796, 1-0. Bom dia, 2796 da Azul, a linha mantém após o gol, decolando a pista 1-0. Direto, linha mantém. Taxi 4299. Chamada, obrigado. Posição normal 0170. Posição 0170. Tá bom, meu colo fatal, mantendo meu pé corredor forte, eu posso 20 minutos a festa de Salvador. Quando meu pé no corredor forte, eu passará 20 minutos agora, tá? Autorização da bolsa, Direto Elefa, 0095. Azul 4299 para o táxi, Santana Ribeirão Preto, por 4:35, somos 123 a bordo. Cliente, vive táxi até o ponto de espera, táxi 1 Índia, quando lá foi 118995, a gente 905, bom voo. Táxi 1 Índia, 1895, obrigado, turista, uma boa semana. Tango, prossiga. entrada do Lima Zulu Golf até a Lima quando lá estou em um, lá o sol 1201. Confirma para o controle de Salvador. Salve, mais tarde, você tem a pessoa de luz? Salvador, bom dia, agora 9074, 220 para 1950. Olá, 0074, essa notificação, autorizada a chegada amada, desde para a nível de voo 050 e Canadão 0095. 50 na 095, pode o WhatsApp? Aguardo. Essa é a voo, consiga a nível solicitada, fala, destino? 5, não tenha condições visuais, inicialmente suba para nível de voo 055. Decola Fusca 0, vento 1, 40, 0, 0, 9, 9. A linha decola no 0, ajusta 2, 9, 9. Afirmando, é papá, romeu mais cego. Papá, papá, novembro é papá, Charlie, prossiga. 074, voo ISAP. ISAP, 9074. Pode ir no estado contra. O papá, papá, novembro, Charlie, papá. Novembro, papá, Charlie. Juflete, tango, lua, tá livre, táxi, até o pátio 3. Que é, GQ, confirme. Como é que eu chego? 3259, 2 para 2, meu pé, localizador. Beleza, eu pego o 3759, ponta na Rock, autoriza a procedura pela esquerda com referência do 7389. 359, está autorizado por uma descendo para 3 mil pés, devido à área do meu pé. Agora 3 é o pé, agora para 2 mil, 3259. Controle, São Paulo, Romeu, o céu levantando, o risco de afora. Está levantando, o risco para a coordenação. Bom, 9075, chame o centro Recife, frequência 28.8, autônomo 2000.0. A gente vai chamar o Precisa. É primeiro uma direta do destino, mas se vai chamar a posse de volta no Calipo. Tio, meu Oscar, destino 05, reporte no ponto de espera da Papá. 9 decolou, pode curvar a direita da Elsa, autoriza? Azul 4299, contato radar de colagem, sobre nível de voo 340, estabilidade autorizada do Lida. Produção cedo, espetacular, muito obrigado. Papá, meu Michael está grosso. Fiz o transponder para 5477, seu plano foi autorizado, sobre para nível de voo 260, prossiga conforme autorizado. 290, conforme autorizado via Cielo. Pô, 9074, desculpa, 3.000 pés. 3.000 pés, 9074.015. Isso, Alfa Charlie. Tá 2.000 pés, rapaz, estabilizado. 3.000 pés, rapaz, estabilizado, tá 3.859. Essa porta aliada é pronto, quilo com o meu óbito. Então, acho que é gol, sim, sangue. Controle, gol no 095. Gol no 095, precisa? Pode coroar, móxico. Foi 095, eu sei que ele sabe que chamar de Recife, foi com 38, decimal 8, é até 92.000, decimal 0. 288, 2.000. Siga de uma diligência. É, papatango de uma diligência, com os números indicados no 43. Tá autorizado descrito a conferência de visuais, o canal 095, tá autorizado levar a frequência da coordenação lá pra frequência do seu comando. 3, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Autorizada a chegada da Mali, Delta para medida de voo 080, número 3 na aproximação, reduza a velocidade para 2509. Azul 4299, prossiga. Só para a gente ver a cor dele, se possível, a coroa de Mottigan. Aguarde. Senhor, a coroa de Mottigan, se possível, por favor. A senhora, se aguarde, o coordenador com o centro recita. Por favor, obrigado. Azul 4299, Zeta. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa está contigo, vamos ver a ótica. azul, 4299 Rio Juta. Já tinha sido autorizado, desculpe. Não, 4299, o controle não pode autorizar para outro motivo, foi em Lita, pode autorizar em Lita. Eu digo Lita, você já me autorizou, isso que eu quis dizer. Sim. Capitão, o que você acha que mantém as condições visuais do meu país no Corredor Show, próximo para da Bar? Impossível, seria condições de manter 500 daí até o farol da Bar, não, que o Romeu acha que para fazer uma foto. Mas os pés são condições, pelo menos? A afirmativa teria condições de manter quieto? É autorizado. Muito grato pela colaboração, reportará no farol da barra de Boa Nova Ótica. Aqui já de momento, a organização vai ter mais uma coordenação. Ciência, garra saguara do alto, promoção, então ponto de espera, quando lá, torre 118, decimal 95, ajustando 095, vovô 1, de leitão de urso. Decimal 25, atena no 25, decimal 1. 25, 25, 25, obrigado, tchau, bom dia. Direita, São João 11, 3259, obrigado, bom dia, Montamar. Obrigada, bom dia, pronto, também. O Centro Recife não possui seu plano, sim, a gente depende deles para pagar sua autorização. O mesmo está checando o motivo pelo qual não possui. Okay? Você apresentou esse plano em Recife ou aqui em Salvador? Nós temos, no nosso sistema aqui, nós temos a BLA, porém não é o plano, é só BLA para 12 Zulu, confere? Paulo 5, obrigado. Já foi passado para os pesos do centro, o Recife, o mesmo está checando e em mais instantes volto com a informação. Aguarde um minuto. Tango Tango 5525 no transponder agora, controle 119, decimal 80, decolou os 49. Tango, eu amo, eu amo. Guarda. O Juliette Tango Zulu, observa a aeronave da TAM, ingressando no pátio, tráfego vai para o gate 4, após seguir o táxi via pátio principal e Índia, no ponto de espera da 10895, a torre. Ok, a gente chama para o táxi. É 3179, cópia. Prossiga, 3179. Está autorizado Guarulhos, 320, o nível, via Jotoso 10 até Taubaté. Decola da 10, curva direita, saída é... Israel, transição ótima, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5561. Sessão 2209. 220 igual 9 na 0. à direita, saída da El, transição Montiva, saída 1198, acione 5561. Correto, tá 3179, chama para o puxo de acionamento. Chamará. Roger, total da Cita, a report establishing on localizer, azul 2780. Decolagem da 1-0, curva à direita, saída da EL, transição BDEV, controle 1-9 decimal 8 e o transponder 5-0-1-6. Confirmando o nível solicitado, 3-2-0. 3-2-0, mas pode ser 3-6. 360, lateral isso 50 BDEV, decola no 0, curva direita da LBDEV, 1198, 5016, gol 2196. Positivo, gol 2196. Autorizado então 360, está correto, cotejamento, chame para o puxo, acionamento. 3196. Alfa Tango Sange, liberação para liberar a figura do senhor, curva direita pela 360. Para voar nessa proa até atingir nível de voo 00. Atingir nível de voo 00, vou direto fechando. Atende. O alvo da tá tango, tango. Atende o transponder 5525, permanece 4525. Agora, permanece ainda. Fechando na 3-1, operação para sustentamento, curva direita para o 235, limite que dê mais 1-0-0 de Simbra. Direita 235, limite 1-0-0 de Simbra, né? O Xanamé 3-1. Acima, direita para 3-1, tá? O Xanamé 3-1. 3-1, com 1.500, 6-3-1. Vai escutar. Autorizado, 3-2-0, nível final. 3-2-0, autorizado, 2-1-9-6. Vale. De forma que se o seu transponder não correlacionar com 5525, você pode ser retorno a Salvador. Correlacionar com 4525, é isso? Assim é sim. Então vai você, traz lá o que você vai nomear. Excelente. 1-1-6-0, o troca do conversamento, curva esquerda, rua 355, tem limite que dê mais 1-0-0-5. Gerda 355, limite a 105 para voo 1-9-0. Switch 7-8-0, request 5 degrees on right, visual weather. Yes, Switch 7-8-0, after deviation, 5-1, request service localize. Roger, after deviation, 5-8-0, and refarm, localize, 7-8-0. Controle Salvador, Papa Romeu 9-6, está na proa de Paripe, mantendo 1.500 pés para a Grécia. Papa Romeu 9-6, mantém condições visuais de 1.500 pés, reporte Paripe. Reportar Paripe, 9-6. Bom dia, Tango, Alfa Tango Tango, agora estacionado 1.505. O Xanema 3-1, curva esquerda para 2-1-0. Esquerda 2-1-0, Xanema 3-1. É 3-1, definitivamente para 2.500 pés. 2.500 pés, o Xanema 3-1. Alfa Tango Tango, fala essa prova para o destino. Alfa Tango Tango. Direto do destino, Alfa Tango Tango, agora recebo seu transponder 5525. Bom, 1-6-0, reduza o recebo para 3-0-0 mais. Direto para 4-6. 4.209, o 1-6-0. Controle Salvador, bom dia, tá passando o Papagão. Papatão, Fox Papagão, sim. Alto Unificação, autorizado a chegar da margem, desça para nível de voo 050, Senegal, 1095. 050 da margem, 1095. Papa, passa, Alfa, Tango, Tango, Tango, seu transponder está intermitente. 4525, 5525. 4525 da R. Zero mais a velocidade? Já reduzido, 200 com o 990. 990 reduza para 1990 mais. 7 com o 990. O Xanon é 13, não no caso você está localizador, cruzei esquerda para 1960. Esquerda 1960, localizador, o Xanon é 63 do nome. So, as 2780, confirm traffic on our left. Traffic on 11 o'clock, from our maintaining 15006 under visual conditioning. Negative, we have a traffic on 9 o'clock. 9 o'clock is just 100 feet below. Papa Romeo, November of Swiss, maintain escuro 2, você está interferindo na próxima pela pistola 0. O November of Swiss está mantendo via corredores na sua de Paripe nesse momento. O November of Swiss retoma a navegação na Presidona. Dona com o November of Swiss. É 3 não, deixa para 2 mil pés, após estabilizado no localizador. 3 mil pés vai reportar, né? 3 ou não? Voo 960, deixa para 3 mil pés. 3 mil, voo 960. Send a shield to 780. 780, contact style, 1-8-9-5. 1-8-9-5, thank you. Autorizado Brasília, nível 360, via UPSLU 17 até a Pina, pode conforme chegada em Brasília. A decolagem é da 10, curva à direita, saída Argo, após Elefa. O controle 19 decimal 8, transpondo 5014. Autorizado 360 para Brasília, decola da 10, curva direita, saída Árvore Elefa, UPSLU 17 até a Pina. 1980, controle após decolagem, 5014, transponder, 3304. Correto, tá 3304, chama para o push e acionamento. Chama no meia dúzia para push e acionamento, 3304. Estabilizado na ILS, acionamento 3 ou 9. Três, o número completo final foi 5895. 95, obrigado, minha atenção. Número 60, autorizado LS 2000, que é isso, a porta final estabilizada. 2000, repórter estável, vou na 60. Salvador, Alfa Tango Tango, cancela onde? Primativo, não é pedaço, cabeça, é 360 pela esquerda agora. Para levar o tráfego, fazer uma manobra da 35, mas liberado só isso. Azul 2700, clear to land 1-0-1-0-1-2-0 degrees, 1-0 knots. Clear land 1-0-2, azul 2780. Alinhado, pronto, November, está confiado. 25, chamado para pouso. Fala 2-4-5, senhor, essa está dando. Copiado, alfa, está com graça. Cara. Sou 360 para a esquerda, não vem para a saída. 90 Papa Charlie, vento no 30 grau 099, decolagem no 35 autorizada. Salvador, bom dia, é o voo 9264 para o Brasil de Brasília, ciência da informação Índia. Voo 9264 autorizado Brasília, 360 nível, e é o peso Lula no 7 até a Pino. Decola da 10, curva à direita, saída Argo, após Elefa, controle 198, transponda 5027. Só aí o nome para essa vez que vai realizar outro 360. O 9 é o meu pés. Afirma, o nome do pés. Cliente, autorizado sinal, aguardando autorização para pouso. Autorizado sinal, da nossa teste, aguardando autorização para pouso, 9 para essa vez. É tudo bom. Correto, 9264, chantado por estacionamento. Pode chamar. Papa Romeu, Kilo e Yankee Kilo. Palmas é com a gente, tá de cópia. Palmas é com a gente, tá de cópia. Palmas é com a gente, tá de cópia. Clear tax 2803, Lanha Kilo. A position is for Romeu. Ok, vai a Kilo 2803 for Romeu, Azul 2780. Papa Romeu Kilo e Yankee Kilo, pronto, cópia. Autorizado Palmas, nível 0400, via Opzulu 9, até Opluk e após conforme o plano. A decolagem é da 17 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nidser. O controle 119 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e o transponder é o 5035 kilo e kilo. Gente, aguarde, por gentileza. Positivo, se possível, pôr lá 17. Consciente, nós vamos passar, só informa o número 2, já temos um tráfego aproximando, o tráfego já informado, que tá, já superou, mesmo já está para sinal para pôr 97, já tem como número 2. Positivo, podemos falar já, fazemos 360? Afirma, então o senhor mantém a rotatória, vai manter a 1.010 aguardando para aproximar, por gentileza. Afirmativo. Dona 7, aguardando autorização para pouso. Autorizado sinal da 7, aguardando autorização para pouso, na verdade, está isso. O Chanel 6311, solo ao 04, direita solo 121 decimal 1. Direita 21, Chanel 6311. Oi, Salvador, bom dia, voo 1160, estabilizado X6. Puxa a aproximação, vai autorizar para pouso, voo 1160. Aguardando. Alfa, chame antes da Juliette para o ingresso do pátio. E a Alfa vai chamar antes da Juliette, né? 31. O November Squeeze 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Iniciando agora 360 pela esquerda, reportará reinterceptando a entrada no 7, na verdade só isso. Ajustando a 015, pouso autorizado, pistão a 0. 1015, visão com tráfego livre de pouso, pistão a 0, voo 960. O Papa Romeo November Queens, que abandona espera, autorizado o sinal da 17, aguardando autorização para pouso, após visual com o Boeing na Gol na final. visual com o Boeing da Gol na final e indo para a final da pista 107, 98. Pelo menos vai com isso a convida para os pulos do Sérgio Chacopati? Bate da base, 98. Sim, é isso, nós é Vasco Whisky. Fala, bom dia, Papa Romeu, Kylian Kikilo, Kylian Andrade da Botel, no dia da Ponte, para a Senna. Sim, chame táxi, o Kilo e a Kilo. Para a táxi, Kilo. Próxima Juliette, na linha 329. Ok, mantém a posição, aguardando o gate, o linha 329. Vai manter a posição, está na linha 329. Filha 02, bom dia, prossiga. Zero grau, 0-0, pouso 1-7, está autorizado. Vive, pouso, pistão 1-7, 92. Boa, noroeste, decolando da 1-7. O controle, 19-8, a torre 18-9-5. E o transponder, acione o 5-0-3-0. Solo ao 08, direita solo, mais uma mesma onda. Direita 21, boa. Viagem, boa viagem. Solo Gol 960 Livre. Gol 960 Livre Tax via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, Gol 960. A sua gentileza é o motivo de retorno? É, sonho de pouso. Ah, sim, isso então. Autorizado backtrack até a bata, ao estacionar frequência livre. Kilo Yankee Kilo, adicionou 0, você o reporte na papá. Oxanã 639, está autorizado o ingresso na Juliette e o portão é 02. Fique atento à saída do Boeing da Gol. Gente, só faz o Boeing da Gol, ingresso na Juliette, portão 2639. Para parte do Gol 2196, 1178 a bordo, 3 horas da Leão. Obrigado, Gol 2196, táxi à direita, ponto de espera da 1-0-18-9-5-2, boa viagem. Essa é a sua espera, tá? 1-0-2-8-9-5, 2-1-9-6, obrigado, bom dia. Gente, o nosso tempo está passando, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso. Informe que após o pouso vai liberar na Quebec. Mantenha a posição, Kilo e Kilo. Gol 2196, Bahia, pós-tráfego na curta Lima tem. Pós-tráfego na curta Lima tem, 2196. Temperatura 50 graus, 099. Chefe gravado, Charlie, ala 7. Papatango, Fox Trot, Papa Golf, solo, Alzinodões, direita, solo, 211. Afirmo, 211. 001? Sério, 01. Aguarde. Um instantinho só pra cópia, a saída prevista Arbor Elefa. Pode confirmar a saída? Arbor Elefa. Arbor Elefa, guardando pra cópia o Focele 01. Para o Pakistan 3179, temos 226, galeão, 4 horas. Ok, Pakistan 3179, táxi em frente, pátio principal Índia, ponto de espera da 101-18-95, atuei. Pátio principal Índio, ponto de espera 101-18-95, está 3179. O voo no 160, após a aeronave da TAM, prossiga para o gate 8. Após a TAM, prossegue para o 8, voo no 160. Fox Papa Golf, prossiga no táxi via Alfa, destino Aerostar. Aerostar, senhor. Ok, mantenha a posição antes da Juliette e aguarde o cruzamento do pátio. Rafael, avisa antes da Juliette para o cruzamento do pátio. Pulsa Aero 01, cópia. Copo, Focélio 01. São 10 para o Pusteco. Portão 1-0, aguarde para o início, voo 9294. 4 Copo, Focélio 01. Focélio 01, está autorizado Brasília, nível 400, via EPZULU 1-7 até a Pina. A decolagem da 1-0. Primeira curva à direita, saída árvore após Elefa. O controle 119-8, transponde 5020. Exato, conforme Brasília, nível 400, via Upper Zulu 17 até Apino. Decola pista 10 com curva direita na Arbor, transição Alefa. Transponder 5020, controle 195, Forcéria 01. Correto, Forcéria 01, chame para o acionamento do pátio militar. Chamará para acionamento no pátio militar, Forcéria 01. Eu vou. 980219, obrigada, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Patrulha 02. 97, Papá, Terra, está só informe para a nova decolagem, será que fazer um novo plano? Eu tenho um Citation que vai cruzar o pátio agora, aguarde só mais um instante. Após o Citation, pode puxar? Tenho autorização do solo, ok? Valeu. Bom dia, patrulha 02, prossiga, viu os alunos? Valeu. Two, clear for push and start to port action. Fox Papa Golf, siga o 737 da Gol e reporte na Lima. Afirma que eu segui no 37 da Gol, reportará a Lima. Ok. Ali mantém pistão no 03179. 5, autorizado com fins 360 nível, via Zulu 21. A decolagem da 10, curva à direita, saída Arbor, após o Alessa, controle 198, transponder 5043. 240, copiado. Vamos. 043 a transponder. Correto, voo 9075, chame para o push e acionamento. Camará. Ajuste no 015, autorizado o ILS, reporte final. 2000, Ocidente autorizado reportará estabilizado às 2:00. Papa Romeo Kilo, Yankee Kilo, decolou agora o 06, pontuar em 1-9, destino 80. 1-9-80, Kilo. Salvador, Papa Romeo Kilo, Yankee Kilo. Autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Autorizado, boa noite. Fox, Papa Golf, táxi via Lima, Mike e chame a torre, 1895 na Quebec, para o cruzamento. Via Lima, Mike, Quebec, 1895 para o cruzamento. Paulo Pé 3304, no 612 para pushback acionamento. Quer chamar o push acionamento? 3304 no 06. Autorizado, chame o táxi 3304. Chama para o táxi 3304. Do ground, Oceanet 312 for taxi. It's 150 on board. Alternate is Nassau with 3 hours and 25 minutes. Roger, Oceanet 6312, clear taxi via Angel until rolling point, runway 10. Contact tower 118.95. Oceanet 6312. Okay, via Angel at rolling point, tower 118.5 with taxi. Paulo, Juliette Tango do Lote, lá do táxi. Juliette Tango do táxi via pátio principal, Índia, ponto de espera da 1018-95 a torre. Salvador, bom dia, azul 9696, passando 190, sustenta. Azul 9696, com identificação, desce até o 06200 na via chegada Mari. Desce até o 060 na Mari, 9696. Salvador, Salvador. Gracias. 95, Força Aérea 01. Torre Salvador, Força Aérea 01. Para a Serra de Nova Iorque Delta, está mantendo a Rea Forte no Delta S, no cruzamento do campo. Ok, acendo o profundo 0111, identifica, tira para trás. Acionamento 0111, aloca 0111 no transponder. Controle, voo 1184, bom dia. 184, desce até o 070. 070. Mais um Golf 2, meu pai. 64, tá, siga o Airbus da Tampa, tá esperando 01895 a torre. Fique no tá, conforme 920192-64. Lá no Panacera, 18. Ajuste o 770, ready to copy. Ready copy, vai essa aí. Dois mil pés autorizado, aliás. Ajuste mil pés. Dois mil pés autorizado, aliás. Ajuste mil pés. Ajuste mil pés. O Limão Mike, quantas pessoas a bordo? Está a bordo. Copia. Um a bordo, prossegue a 1.000 pés. Ainda na minha escuta, aguardo. Beleza, Fábio. Trabalhando para gravar. Scope hold 5052. Clear the two all Porto Seguro, flight level 180 via Golf 677 Haira after DCT direct 10 runway right turn on Coral departure Salvador control 1198 and Scope 5052 Azul 2770. Read it back is correct, 2770, report for pushing staff. No call, 2770. Número 2545, alterno 2685. 2545, 2685. Procedimento. Salvador Control, Chanel 6312, passing 2000, Boca, Jamo, Roger, climb to 370, 6312. 370, Chanel 6312. Confirma 3750. 3502, Chanel 6312. Ah, controle, Salvador, qual é o meu Chanel Fatango? Chanel Fatango, não recebi ainda o seu transponder. Já assumi a identificação, confirma. Afirmativa, Senado 0111, Senado Chanel. Então recebendo, qual é a sua posição? Está passando Interlagos. Para cruzamento do campo. Ok, prossiga os Interlagos então, não estou recebendo o seu transponder. Prossiga os Interlagos e reporta para isso. Estimado para pouso. Vai. É o 1230. Deslado Curitiba 340 nível via Epizulu 21 até UTG Uniforme Tango Golf India Romeo. Após prossegue conforme o plano apresentado, decola da 1-0, curva à direita, saída água após a lefa. O controle 119.8 e o transponder 5025. 3-0 nível 340 para o T3258 e a Upper Zulu 21 até